É um balanço positivo, que é um balanço de crescimento. Cresceram o número de lojas que aderiram à iniciativa, cresceram o número de senhas a escrutínio, 14.600 senhas que foram distribuídas e que tiveram a escrutínio. Cresceram também o número de montras que tiveram em avaliação, em apreciação, cresceram de 34 para 52, o que é interessante. Fica demonstrado que, da parte dos comerciantes, já há um trabalho de qualificação, de valorização das suas montras. E acho que, no global, a iniciativa Este Natal Faça Compras no Comércio Local resultou muito bem. Foi um investimento de 11 mil euros em prémios, quer para o concurso de montras, quer para os vales de compras. Eu acho que é uma iniciativa que vai ter continuidade. Fica mais uma vez aqui o apelo à participação dos comerciantes no Conselho Consultivo da ADI. A ADI, o único produto que tem para vender é o comércio local de Oliveira do Hospital e de Tábua. É importante que nos façam chegar ideias, desafios para enquadrarmos. A ADI hoje é um espaço mais criativo e mais dinâmico para promover o comércio local. E uma nota muito importante, que é uma nota de caráter solidário, cívico, que é: todos nós queremos aldeias com vida, queremos as nossas vilas com vida, queremos a cidade com vida, e é importante todos termos uma atitude positiva, uma atitude proativa de valorizar o nosso comércio local. E a atitude mais proativa que temos de valorizar o comércio local é fazer compras no comércio local, é entrarmos nas nossas lojas, nas lojas das nossas aldeias, das nossas vilas, nas lojas da cidade, e entrarmos e fazermos compras. É esse o apelo que queria deixar no balanço da iniciativa Este Natal Faça Compras no Comércio Local. Correu muito bem, cresceu, agora vamos distribuir foram distribuídos os prémios, agora as pessoas vão descontar os prémios no comércio local, ao tal conceito, cá compra, cá fica. Mas um apelo é que a riqueza da nossa cidade, a riqueza do nosso concelho, também é a imagem do comércio, e é importante que procuremos o nosso comércio de proximidade, procuremos o comércio local, o comércio tradicional, e entremos e façamos compras. Isso é fundamental. E agradecer também o papel da comunicação social nesta iniciativa, que é levar longe e divulgar o comércio local da Oliveira do Hospital para atrair mais compradores, mais consumidores. Isso é importante. Em suma, acho que atingimos os nossos objetivos e até diria que foram superados em termos de número de lojas aderentes. Haverá o ano em que vamos ultrapassar as 300 estabelecimentos comerciais aderentes, até porque todos os anos há sempre lojas novas que surgem, com novos produtos, com novos serviços. Portanto, estamos com entusiasmo e venha à próxima iniciativa, que creio que está prevista para o Dia dos Namorados, e depois virá uma nova iniciativa no Natal. Portanto, vamos continuar a fazer.